画像泥棒の名誉を乗せる。 Gol 1-3, nível 3, 6-0, com Brasília, quarta Copa. Mais duas assistências no ataque. Estabilizou? Estabilizando no momento. Vou no 884, completo final Rinaldo, torre 1 no 8 decimal meia. Vou no 8 decimal? Meia. Meia. Três, vai manter proa 259, corrigindo a radial 259, até 70 milhas afastado de Salvador. Após reassuma a navegação, voe direto cráter. Proa 3197. Ok, vai passar na radial 259 de Salvador, após 70 milhas, voa cráter da 3197. Então, 3197, entre em... Chame agora Centro Recife na frequência 133.25 ao término 1288. Ok, 133.25 1288 agora. 1-3 para Copa. Prossiga a Copa, 1-3. Com 1-3 autorizado Brasília, nível 360 pela Upper Zulu 17. Recorda 28, com curva esquerda, saída gola e transição ao fito, controle 119.35, transponder 5035. Como é que eu transponder? 5035. 360, Brasília, via para o Zulu no 7. Bola pista 28, curva esquerda, na gola e ao fito, controle 19.35, transponder 5035. Correto, reporte para posicionamento, gol 1-6, 1-3. Solo Salvador, o TAN 3603. TAN 3603, nível 340, Guarulhos, aguarde copo. 340, aceitarei a coordenação pro 360, se possível. Sim, será coordenado. TAN 3603. Do 4070, a sua identificação autorizada chegada a CARI, deixe manter a nível 050. Chegada a CARI, autorizado nível 050, solicita após de ano, vai no IA 22362 para o GPS da 28, é nada da 28. Serra Azul 4070 está presente autorizado. Serra Azul 362. Bem, João Paulo Jona, 362 autorizado. Tá certo, tá certo. Muito obrigado. Liga. 3603, autorizado Guarulhos, nível 360 pelo Upper Whisky 50, decola da 28 com curva esquerda, saída Gole Transit, Gole Eval após Bidev, controle 119.35, transponda 5032. 360, Brito 5028, esquerda Gole Eval Bidev, 1935, 5032. Só confirmando, 5032. Correto, reporte para push e acionamento. 5032, reportamento. Fala, boa noite, gol 884, vem pra agora. Gol 1884, autorizado táxi via Juliette, gate 06. Juliette para o 06, 1884. Salvador é o pastor 04, está no parque militar com 3 a bordo para acionamento. Pastor 04, autorizado a acionar, reporte para o táxi, aguarde cópia. Para o táxi, Amará, Pastor 04. Chamé 6310. Vou ir na proa de Jona para interceptar a chegada CARI, acionar a identificação, desço para nível 060. É, foi autorizado voar direto CARI, confirme. De Jona, Xené 6310. Jona, desce daqui, nível? Nível 060. De Jona 060, Xené 6310. Controle da Xané 6310, nós praticamente estamos deixando o Jona na nossa posição de 3 horas. Da Xané 6310, para interceptar a chegada CARI, curva direita, proa 085. Após 1,8 milhas nessa proa, reassuma a navegação, vou direto CARI, Oxané 6310, segundo, para a posição Salvador. Ok, vai cumprir essa orientação 6310. Estou 04, copo. Pastor 04, solo. Controle Salvador, boa noite ao Papapá Uniforme, Mike Uniforme, com a informação, Tango. Papapá Uniforme, Mike Uniforme, a sua notificação. Autorizado, chegada aí, PIT, desse mantém a nível 070. Uniforme, Mike Uniforme, identificou, autorizado, chegada aí, PIT, descida para o 070. Azul 4070, após Serra Vista 362, autorizado, Serra Vista 363, descer para 2500 pés, QNH1 no 0 no 3, reporte estabilizado. Sempre após o 362, voa 363 para 2500 com 1013. Vai estar estabilizado 4070. Autoriza o uniforme microfone central R9 da pista 28. Gente, após o IPIT será autorizado e uniforme microuniforme. Gente, após o IPIT será autorizado, obrigado. Né, 6310, desse mantém a nível 050. 050, 6310. Salvador, boa noite, TAM 3561. TAM 3561, aguarde, aguarde instruções. Ok, pré-coordenante aí, 380 para Brasília, informação é a TAM. Estou ciente, aguarde cópia. 10, vou ir na prova de Cari, isso mantém nível 050. Ciente, Cari 050, 390. Tá na escuta do solo? Só um instante, cópia. Pastor 04. Autorizado Recife, nível 110, via Golf 677, vai decolar da pista 28, curva direita, saída Aron, até 20 milhas, 20 milhas, após direto. O controle 119.35, aciona transponder 0276, pastor 04. Pastor 04, autorizado, táxi. Recife 1-0, Golfo 377, pista 22, da base colar, curva direita, saída Aron, 20 milhas, DCT, Recife, controle 19-35, transpone 0276. Pastor 04, correto, chame para táxi. Pronto para táxi. Está autorizado o táxi até a Taxi Hotel, chame para cruzar a pista 28. Ajuste 10, 13, pastor 04. 10-3, chamará para cruzar o hotel, pastor 04. Homem, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 150, seu limite é radial 110 de Salvador. Desça para nível 060, número 3 na aproximação. Proa 150 à esquerda, radial 510 descendo para o 050, de forma magnífica. 0307. Acionamento na posição, posterior puxa. Aguarde. Aguardando. Me chamou só. 3603, acionamento na posição, posterior puxe, no 07. Sou ciente, autorizado acionamento na posição, chamo para o pushback, o TAN 3603. Camarão. TAN 3561, pronto para cópia? Prossiga, 61. Autorizado Brasília, nível 380. Sua rota é Aperuí, Aperzulu 17. Decolagem da pista 28, curva à esquerda, saída Gole, transição Ofito. Controle 119.35, transponder 5037, TAN 3561. 380 para Brasília, Pesolo 17, Sena, Gole, Ofito, decolando 28 com curva à esquerda. 1935 ao controle e o transponder 5037. Protegimento correto, chamo pronto para pushback e acionamento, TAN 3561. Chamará. Sol Salvador, Porto 04, acionamento avião. 0406310. Delta Alfa até o ponto de espera da Golf, chama a torre no ponto de espera, 118 decimal 3, ajuste 1013 confirmado, 1013. Autoridade também da pista via Delta Alfa até o ponto de espera da Golf, com torre, chamará 118 decimal 30, confirmando, ajuste 1013. Salvador, boa noite, objeto 6727, cruza 180 para 160, 2509. Objeto 6727, aciona a identificação, autorizado chegada de pista, se mantém a nível 070, reduz a velocidade para 2309. Reduzindo para 230, descendo para 7000, chegada em pit, o 6727. Salvador, TAN 3858, formação Tango, boa noite. TAN 3858, ação de identificação, autorizado, chegada CARI. Desça e mantenha nível 080, TAN 3858. 080 na CARI, TAN 3858. Controle, chanel 6310, solicita manter... voar na proa de lama da presente, tá reduzindo para aproximação a fim de evitar a formação. Chanel 6310, vai na proa do Serra Victor 363, reduz a velocidade para 170 nós. O tráfego que o precede é o Eco 190 da Azul e está agora no Serra Victor 363, o Chanel 6310. Ok, reduzindo para mínimo de aproximação no 70. 3, confirme 3, 2, 3 de Serra Victor Delta. Serra Victor 363, o chame é 6310. Então leva a realizar o RNAV? Negativo, senhora. Sim, então o chame é 6310. Então, curva na, em proa norte, o chame é 6310. Passa curva à esquerda, proa norte. Seu limite é a radial 110 de Salvador. Ok, pro anote, 190 é o limite de Salvador hoje, né? 6310. Zero sete zero, estabilizou? Afirmo, ia te chamar. Estabilizado, o 4070. Sim, estou em 118 decimal 6, azul 4070. 19,6, boa. Uniforme, curva direita, proa 210. Seu limite é radial 110 de Salvador. Desça para nível 050. Você para o 50, proa 210 à direita, limite radial 110 de Salvador. Uniforme, vamos lá. E controle 6310, pode prosseguir na descida? Oceano 6310, desça para 2000 pés, QNH 10013. Inicie redução para aproximação, Xané 6310. Está reduzindo, Xané 6310 para 2010, 1013. Está autorizado a interceptar a aproximação final do VORDMA? Afirmo, reporte. Tem condições de estabilizar essa proa, Xané 6310? Sim, senhora. Gente, reporte estabilizado, Xané 6310, descida para 2000 pés. E vai chamar. Motor de Salvador, boa noite, 3455, atingindo o 170. Uniforme, Mike, uniforme. Voe Serra Victor 363. Uniforme, Mike, uniforme. Voa Serra Victor 363, uniforme, Mike, uniforme. 3662, Atan, formação Tango. Atan 3662, Atan identificação, autorizado chegada da CARI. Desse mantém a nível 090, reduz a velocidade para 250 nós. CARI 090, resenha 250. Motor de Salvador, Atan 3455, mantendo 170, informação Tango. Web 6727, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 200, seu limite é radial 110 de Salvador. Desce e mantém a nível 050. Descendo para o 050, curva à esquerda, 200, qual o limite, Sara? Radial 110 de Salvador. 110 de Salvador, 6727. Web 6310, estabilizou? Afirmativo, 6310, estabilizou, campo à vista. Gente, complete, chame torre 118, decimal meio, Xané 6310. Eu também ia voar. Uniforme, Mike, uniforme. Para final 28, voe no Serra Victor 363. Desça para 2500 pés, QNH 1013. Gente, para 2500, agora pro do Serra Victor 363, uniforme, Mike, uniforme. Controle Salvador, TAN 3455. TAN 3455, ação de identificação. Autorizado chegada IPIT, desse mantém a nível 090. 090, chegada IPIT. TAN 3858, reautorizado nível 060. 060, 3858. TAN 3662, informe de cada. 2509. Ciente, TAN 3662, desce e mantém a nível 070. 070, solicito o GPS para 22. Ciente, vou indo na próxima Serra Victor 362, TAN 3662. Vai lá no 362. Quilo para ingresso no 3, aguardando, 4737. Golo 3, vai ingressar Índia Alfa até o ponto de espera da Golf. Chamando a torre 1, no decimal 3, no ponto de espera, ajuste 1 no 0, no 3. 2013, via Índia Alfa até o ponto de espera da 28 de abril. Lá, 283, é a torre, 613. Tinda 1990, Salvador, 6727. Tá 3858, pode fazer o RNAVE, voando 362 também? Acima, tá 3858, vou indo na proa do Serra Victor 362. Serra Victor 362, tá 3858, obrigado. Até o ponto de espera da Golf, a torre 1 no 8 decimal 3, ajuste no 0, 1 no 3, TAN 3603. 7 Alfa, 283, na torre, 3455, vou na proa de Anto para interceptar a chegada de Pit. Após de Pit, será autorizado o RNAT TAN 3455. Informe de cada. Tá mantendo 250 pro adianto, aguardando para voar o 361. Gente, deixa eu manter a nível 080, tá 3455. 080. Uniforme, Mike, uniforme, completo final RNAV, torre 1 no 8 decimal 6. Uniforme, Mike, uniforme, ciente, completo final, torre 1 no 8 decimal 6. 27, confirma, vai fazer, realizar a RNAV da 28? Negativo, VORDMS. O 4077 azul, tá de uma conta que vai cruzar na sua frente. Está aguardado o segundo tanto, confirma? Afirmativo, aguarda o segundo tanto devido ao seu portão ser o número 9 e o segundo está ali na proximidade, ok? Aguarde só mais um instante. Obrigado, aguardando, 4077. Para o táxi, meu, tá 3561, 96 a bordo, com fins 4 horas e 10. Está estabilizado, descendo para 2000, com 1.36727. Golf, a torre 1 no 8 decimal 3, e o ajuste no 0 no 3, TAM 3561. Juliette Alfa, 3 na espera, TAM 3561. Salve Salvador, boa noite, Xenai 3 1 0 ingresse via Índia para a posição 01. Índia para 01, Xenai 3 1 0. O azul autorizado após o segundo TAM? Seu portão número 9, azul 4070. Índia após o segundo TAM, a gente está autorizado para o 094070. Informe de cada 250. Tá 3858, reduz a velocidade para 210 nós. 210, reduzindo. Desce e mantenha nível 050, tá 3858. Sente para 050, reduzindo 210, tá 3858. Tá 3662, desça e mantenha nível 070, reduz a velocidade para 210 nós. 070 RZ 2 0 0 3662. Tower Control, good evening. Abre 1907, descending Pladeo 150, information tango. Abre 1907, qual que é identity? Elias, EPT arrival, reduce speed to 250 north, jet flight level 090. Receiving speed to 250 north, flight level 090 with EPT arrival, level 19807. 3455, desce, mantenha nível 060. 060, 3455. Santa Cópia. 885, copia. Autorizado Guarulhos, 360, via Apro Whisky 50, decolagem da 28, curva à esquerda, saída Gole, Eval, Bidev. O controle 1, 19.35, transponder 5046. Confirmando é Gole, Eval, Bidev. Guarulhos, 360, aprovado, Está correto, chamo pronto para puxa acionamento, gol no 885. Controle Salvador, pastor 04. Está executando para a saída Aron, acendendo para o 1110. Tá 3455, reduz a velocidade para 170 nós. Número 4 na aproximação. Desça para nível 040, tá 3455. 040, reduzindo para 170 nós, 3455. Também a gente pulou com 186, viu? Não sei se ele está em outra frequência. É, deve ser isso mesmo, eu tava até mudando lá, valeu. Alô. Quatro, contato radar na decolagem, saída Aron, suba nível 110. Após 20 milhas de Salvador, vou ir na proa de Conde, pastor 04. Pastor 04, executando saída Aron, 20 milhas.